Vous venez venir vivre fortaleza, vive fortaleza. E assim, ó. Te trair foi meu pior erro. Eu fiz e não pensei. Eu fui irracional, fui covarde, cara de pau. Te traí, vacilei. Será que acabou de vez? Olha, olha agora, Raíssa. Eu tô só. Pega a mão e canta bem alto aí, Fortaleza! Você tá ruim demais. Sem você tá ruim demais. Volta, volta. Sem você. Sem você. Se você vir a última chance. Sabe, né, virei. Aqui no Hotel Kim Fortaleza, ao vivo! Uma chance, eu não vacilo mais. Quem gostou, bate uma palma pra gente aí.